Salvador, 3258, final da 10. São 3858, livre pouso pistola 0, uma centena que 7 nós, altímetro no 0-4. Livre pouso no 0, 3858. Informação Romeu, passa 195 ao 1060. 62, voidura, desça 2010, ajuste no 0-4. 1-0-4, ajuste, voa tudo, desce 2010, 3662. São 3258, sala 53 direita no 211. Direita no 211, salva 3258. Salva 3258, táxi via Alfa, reporte de direita. Alfa, táxi via Alfa, 3258. Controle, vai chegar em 6310, dura, está autorizado o procedimento? Autorizado, ajuste no 0-4. 14 vai reportar estabilizado, né? 3.0. TBS, portão 10, 350. Autólogo 2043, posicionamento, posição 7. Autorizado, chame táxi 2043. Autorizado, é passo para táxi 6310, chama a torre 1895. 1895, boa. Então 3662 autorizado LS, reporte localizador. Autorizado LS, reportará localizador, tá? 3662. 2 a bordo, família 350, altera Galeão. Torre Salvador, boa noite, chanel A3, 1-0, estabilizado. A3, 1-0, ajuste no 0 no 4, reporte embaixada travada. Vai reportar. Chanel 4, ajuste, boa, 2, 3, 4. Salvador, boa noite, gol 1096, quem é que dá, Romeu? 096, voa em Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Boa, Duna, desce para... Confira 2000 pés, com 1-0 no 4. Afirmo. Ok, beleza. Torre Salvador, voo 2043, ponto 010, vou acompanhar pela rua. Voo 2043, após o pouso do Airbus da Avianca, que pousa ali e mantém pistão zero. Após o Avianca, ali mantém pistão zero, voo 2043. Chame a 310 no solo 2302, direita no 211. Tá levando a última, 211, do Chame 310. O 2043 autorizado, decolagem fechando a zero, vento 120 graus, 62 de nós. Decolagem fechando a zero, voo 2043. Ponto 01, retorno 01. Gente, de táxi passando 01. Salvador, boa, Santos 3662. Santos 3662, boa noite, ajuste no 014, reporte baixar e travada. No 014, reportará cheque de trem, Santos 3662. Voo 2043, decolar 206, controle no 208. Controle no 208, voo 2043. Vai passar o Índia Serra, baixar a travada, Santos 3662. Santos 3662, livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 62 de nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Santos 3662. 3, contato radar, suba 360. 360, Léo, 2043. 3043, estou restrito até o nível 320 e vou ir pro base. Pro base, restrito nível 320, vou 2043. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. O 2043, chame centro Recife, frequência 251. É assim, quando eu fico com o Gol 2043. Estabilizou o localizador e glide Gol no 096. Estou na torre 198, decimal 95. 1895, Gol no 096. Salvador, boa noite, voo 9096. Voo 9096, boa noite, ajuste no 04, livre pouso, puxa no 0, 1000 graus, 629. Livre pouso na 10, voo 9096. Salvador, boa noite, Coronel 973, formação Romeu Galhão. Coronel 973 da Gol, aguarda um minuto próprio para paradelo, Leandro. Nada, 973. Solo 096, solo 15 direito, 1211. Solo Salvador, voo 2, 096, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Pushback, acionamento, portão 4, voo 1973, aguardar. Confirme? Voo 1973, pushback, acionamento, está pronto, pushback, acionamento no portão 4, aguardar autorização. Gente, autorizado Galeão via Upper November 857, Moço, 360 nível, da Elia de Rumi, saída, decolada na 0 direita, código 5021 e controle na 208. Estamos autorizados, nível 360, Upper November 857, Moço, da Elia de Rumi. Correio de Irume, decola 10, curva direito, 5021-7208, controle cedo, voo 976, pushback, acionamento portão 4. Paulo 73-04, livre chama o táxi. Livre chama Léo, 1973. Confirma meu Bravo, Scott Aidez. I had Duna position, descend 2000 feet, 28-1014. Good. Line heading Duna, descend 2000 feet, descend 2000 feet, go from the ground. Let's escuta para cópia. Atrás Juliette, go no 096. No 096, autorizado Juliette 09. Juliette para o 09, ou 096. Papa Romeo 90XJ Golf no escuro. É autorizado Serra Bravo Hulk, Romeo Foxtrot, Golpejo 97, 4102. Uca, Jamaracaju, a saída. Decolando da 97 com curva à esquerda. Código 5540 e controle 9208. Confirma a POB 1-1. Gente, confirma a autonomia e alternativa? Acionamento táxi de decolagem, chama a torre 1-8-95, ajuste 1-0-1-4, November X-Ray Golf. São via ponte, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-4. 4.014, bom. 90XR Golf. 0, apenas atenção a saída, se puder. Tenho 350, copia minha peso 1-0? Positivo. Autorizado Serra Bravo Romeo Foxtrot, via peso 1-7, restante conforme. 350 nível, Pucajã Maracaju a saída. Decola da 1-0 com curva à esquerda, o código 5024 e controle 1-208. Autorizado conforme no 350, na Bulu 17, na PUCA, eles são quantos? Transponde 5024, controle 208. PUCA, Jamo, Aracaju, a saída. 6310 da chave. Na positiva, PUCA, Jamo, Aracaju, ok, senhor. Para o 1973 com 1484, 3h50 de autonomia, alternando Campinas. Confirme, 1-4-2 a bordo? 1-4-8. 1-9-7-3, autorizado o táxi direita Índia, ponto espera torre no noite decimal 95, ajuste 1-0-1-4. Autorizado ponto espera pela Índia, 1-8-9-5, boa noite, 1-9-7-3. Boa noite, gol no 973, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 973, a linha decola pistão 1-0, uma centena, meia dúzia de nós. Prova a linha decolar, 1-9-7-3 da 1-0. ABC Golf, reporte na Papá. Pegou os setores da linha cabeceira no 7, aguarde para decolagem. Boa 973, decolado aos 24, controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 973, passa 1000 pés na saída da EL. Gol 973, contato radar via da EL para o 360. Três aos 25, controle 1208, boa viagem. MXZ Golf, livre decolagem, pista 97, vento 2 graus, meia dúzia. Livre decolagem, passa a noite, Golf. Você está coordenando a voa Airome? Tarde. Vai. 3831, reduza para 2008. Reduzindo agora. Golf, decola os 22, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Ok. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, já vou em Duna. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu, November, XR Golf, 2000 na Puca, Aracaju. November X-Ray Golf, contato radar na decolagem, suba 410 via Puca. 410 via Puca, November XR Golf. Golf Romeo Bravo, vector for descent to localize course, turn right, heading 070. Turning right, 070, go from around, to intercept the localizer. Voo 973, voe da gel e chame o centro, voo 251. Cajão 251, voo 973 de noite. Paulo Salvador, 038-58, seguinte informação, Sierra, pronto, copiar. 3858, autorizado Serra Bravo, Fox Trot Zulu, Rampa Zulu 99, Bangu, restante conforme rota. Nível 370, saída Puca, Jamos e Par. Decola da 90 com curva esquerda, código 5027, contorno 208. Autorizado Fortaleza, Rampa Zulu 19, Bangu, rota pronto e voo. Nível 370, saída Puca, transição Gelo. Decola primeira curva esquerda, transponder 5027. Controle Salvador 120, decimal 8. App chama pronto, pushback, acionamento da 3850. Tá na 973, tá na escuta? Autorizado com fins, nível 360, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita. Arbor, transição LF, 5023, o transponder e controle 208. Entendi, Alessa. E o controle? 9973, autorizado com fins, nível de voo 360, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva direita, arbor, transição elétrica, 5023, transponder, controle 208. Para manter a separação então? Fatih. Causa dessa, motiva boa, feita ao boss, versão Eberva, 026, contando 1208, é o controle. Vamos passar para a puxa, seu parceiro. 4, bom, 705, como a possibilidade da proa de pelo? Autorizado. Bom, muito obrigado, como a proa de pelo, bom, 705. 331, autorizado, localizador. É, esquerda, localizador, 2, é, 3831. November X-Ray Golf, chame Centro 12545. Centro Recife 12545, November X-Ray Golf, obrigado. Golfo meu Bravo Final Approach 1810, visual conditions. Golfo meu Bravo, Tom Tower 1895. Confirm please. Tower 118.95. 118.95, thank you very much, Golfo meu Bravo. Oh, 9, CN da Serra, autorização Fortaleza. Bona 096 Momo, transição frutinha, aguardando golpe. 7, aguardando golpe, 096. Golf Romeo Bravo, na escuta da torre? Affirmative, get down and lock in, runway 10, Golf Romeo Bravo. Golf Romeo Bravo, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 5 knots. Clear to land, runway 10, Golf Romeo Bravo. Estabilizado, torre 3831. 3831, torre 1895. 1895. Confirme que chamou. É o gol 705, vamos levar para a gente ligar o número 2 na Star. Ok, número 2 na Star, a gente está na pedida. Vendo a possibilidade da presente proa do IDFA de fibra, e a intenção da gente faz pronto, modificar a régua e completar com a parte de esquerda aqui no zero. Afirmativo, com a intenção de uma aproximação visual, o senhor está autorizado a voar em dia 6. Ok, então muito obrigado. Vai voar na flor de fibra para completar a visual com o 705. Primeira curva à esquerda, subida a Momo, transição Froti, 5035, transponder, controle 208. Na Fortaleza, Lido, 5070, é cola da 10, vai subida a Momo, transição Froti, 5035. Correto, Porto Nova, chama pronto, pela 095. indicating the runway go from Romeo Bravo. Romeo Bravo, Negrande 39, right to 121.1. 121.1, go from Romeo Bravo. Salvador Ground, good evening, Papa Romeo, go from Romeo Bravo, cleared of the runway. Go from Romeo Bravo, taxi via Alpha, report before Juliet. By Alpha, I report before Juliet, go from Romeo Bravo. Romeo Golf and Romeo Bravo, confirm your neighbor. We're inclined to generally from Golf and Romeo Bravo. Citação de regras, completa visual mais para a esquerda, visual com o 2 de julho. É, confirmado. Alfa 05, para a modificação de regras. Ficado, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 1014, 2000, vai completar a visual de aproximação, gol 705, chama na final. O 705 reduza para 220 nós, informe que o tráfego preset está a 15 milhas, é o Embraer 90, o transporte de órgãos vai interceptar o ILS. Certo, então, dá 220 nós, gol 705, deixando a redução. Romeo Bravo. Romeo Golf, Romeo Bravo, taxi via Main April, then Lima, Mike, and Quebec. Okay, via Lima, Mike, Lima, and Quebec, Romeo Bravo. First Lima, then Mike, and Quebec. Okay, first Lima, Mike, and Quebec, Romeo Bravo. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Direto ponto 4.014, 6.03. Solo Salvador, boa noite, 3831, ligou para o escudo. É 6310, aguarde, número 2 do setor. 3132, outro com 0330, alterna João Pessoa. Controle Salvador, azul 4298, seguinte da Sierra, passa 240 em descida ao 160. 4298, autorizado via Mari para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Desce via para 4.000 com 0 no 4, 4298. Obrigado. Na final, ele é o azul 2795. Corre 1-8-9-5, 2795. 7895, obrigado, 2795. 1705, tráfego PSL está passando marcador 10 milhas. É, chame a torre agora 1-8-9-5, descendo para 1.700. Boa noite. Gente, no 705 a visual, desça para 1500, formação de tráfego, um azul já com posto autorizado, final ILS, no 705. Tem um no visual, está na base, vai prover a separação, no 705. Ok, mantenha a separação com o tráfego da azul, ok, no 705. Salvador, 3858 está pronto no ponto esquerdo, aperta no zero. 3858, mantém o ponto zero. Mantém o ponto esquerdo, 3858. Tá, ok, já estamos lá na... acho que é a posição 1 ou 2. É porque a empresa me informou a posição dele e ficou... agora que eu tô vendo lá, obrigado. Só pra já então? Afirmo. Ok, obrigado. Approaching, cast to feedback, may we cross the runway go from El Bravo? We clear to cross runway 17, go from El Bravo. Clear to cross runway 17, go from El Bravo, cast to feedback. Cross the runway, then push like Papa, until April 5. Okay, cross the runway, push like Papa, stay away from El Bravo, go from El Bravo. Confirme. De base para final, gol 705, pistola 0. Sim, continue e aguarda a pista livre. 0, sim. I don't know, but I can check with the airport administration. Stand by. Standing by. 95, solo 46, direita, no 211. 211, na direita, obrigado, boa. Boa noite, azul 2795, Cristóvão. 795, quilo, parte 3, atento ao balizador. Quilo, parte 3, atento ao balizador. Descer, meu filho. 705. Gente, tem condições de voar duna, interceptar e completar esse novo procedimento? Sim, partiu, né, 313. Gente. Azul 4298, reduza para 2209. Em redução para 220, 4298. Para 3000 pés. Sim. Restrições, 6303 do Chanel. Vou por mais, pronto. A3, afirmativo, desça para 3000 pés, QNH 10 no 4, sem restrições. 3000, 1014, sem restrições do Chanel, 6303. Certo. Autorizando o Natal. Confirma o Chanel? Afirmativo, senhor. Confirme os dados. POB 148, autonomia de 3 horas e 30, só Fernando Natal. A direita via Índia, ponto de espera 1895, 1014, bom. 14 direita Índia, 1295, bom, né? Índia, 3 na terra. Bom, vou falar da informação, participe de aviação geral, a infraero já está sendo contactado para balizar o seu parqueamento no pátio. Tem a, solicita apoio de passageiro? Não, obrigado, é só piloto mesmo. Ciente. A empresa está ciente agora para parquear o senhor aí no pátio. Obrigado, hein? T58, alinhada em mantenha. Cuidado, em frente, Índia. Ponto de espera, torre 1895, 1014, bom voo. Obrigado, ponto de espera, 118, 1095. Tiagão. Paulo, gol 705, ocorre, segura a pista. Taxi V Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 705. Alfa antes da Juliette, 705. Livre decolagem no 20 graus, 8 nós, o ajuste no 0 no 4. Livre decolagem no 0 no 4, 350. Azul 4298, reduza para 2009, vai seguir com o número 2 na aproximação. Número 1 não está seguindo pelo setor norte do aeródromo. Aceite que é o número 2 em redução para 200 nós, azul 4298. A linha 310 está pronta. 310, a linha e mantém. A linha e mantém, cabeceirão no 0, a linha 310.